pode abortar seus planos. A mente dele, quem já conheceu, quem já o aconselhou, quem determina tudo é Deus. Se ele fala não, é por amar os seus. Se ele disse sim, o melhor tem para os seus. E se silêncio faz melhor que silêncio faz melhor que entender.